Antena News. Informação. De segunda a sexta-feira, às 11h40. Com Carlos Bonaparte. Olá, eu sou Leomardino Teixeira e às quartas-feiras conto consigo para percorrermos Portugal de lés a lés, das 21 às 23 horas, aqui na sua Antena Web, Portugal de lés a lés com Leomardino Teixeira. Bom dia, este é o Antena News. Produção industrial portuguesa cresceu 1,7% no mês de fevereiro. Fomos o país que mais cresceu em produção industrial, a par da Eslovénia, entre os 27 Estados-membros da União Europeia. É uma macharada na democracia portuguesa. Otelo Saraiva de Carvalho, um dos grandes revolucionários do 25 de Abril, que nasceu em ditadura e ajudou a nascer a liberdade, reconheceu ontem que, se soubesse como o país iria ficar, não teria colaborado com o 25 de Abril. Disse ainda que não haverá uma nova revolução, apesar de quase todos os dias ouvir o povo dizer que era o que era necessário. Recordei também que não foi o povo, mas sim a força militar, que fez cair o regime em 1974. Segundo Otelo, 800 militares bastariam para derrubar o governo, mas isso só acontecerá se os militares perderem os seus direitos. Atualmente, os militares estão bem, diz Otelo. Pertencem à classe burguesa, vão para fora e têm ajudas, e os reformados não viram, até agora, as suas reformas reduzidas, informa. A decisão de suspender o TGV não depende do Tribunal de Contas, como alegou o governo, mas depende do bom senso. Palavras do líder do CDS, Paulo Portas. Recurso ao FMI é atestado de incompetência aos portugueses, diz Rocha de Matos, presidente dimissionário da AIP. Revoltosos líbios querem mais ajuda militar externa. Itália quer armá-los. NATO diz que não há solução militar para o conflito e procura uma resolução diplomática. Gaddafi, que já terá feito mais de 10 mil mortes pelo seu exército, continua no poder. E a União Africana espera, a qualquer momento, um cessar-fogo. Reabriu parcialmente o aeroporto de Sendai, a província mais atingida pelo sismo de 8.9 e o sequente de tsunami, no Japão, no dia 11 de março. A reabertura deste aeroporto permite voos internos que poderão ajudar na mobilidade dos voluntários e acelerar o processo de ajuda a um país que começa a sentir verdadeira falta de alimentos. Chegaram ontem a Portugal os expedicionários a Hamid, Marrocos. Os portugueses, liderados por Jorge Marques e Carlos Araújo, chegaram ontem a Barcelos, terra de onde são naturais. Foram carregados de brinquedos e ajudas para as crianças marroquinas daquela cidade e regressaram cheios de experiências e esperanças. Foi a primeira experiência, aliás, a primeira expedição feita em UMMs, produto da portuguesa União Metalomecânica, extinta no ano de 1993. A edição do Antena News termina por aqui hoje, mas regressa amanhã às 11h40. A informação desportiva tem início às 8 da noite em mais um Desporto Antena.